Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, a rádio do seu tempo. 7:57. 15 graus. A coleção Verão 2020 da loja Guarani já está todinha aqui esperando por você. Muita cor para alegrar o seu verão. Marcas consagradas como Intuição, Alma Santa, Morena Rosa, Valentina, além das tradicionais Escalon, Stroke, Nutrisport, Controvento. Qualidade, ótimos preços e condições especiais. Loja Guarani, moda e conforto para todas as idades. Rua Pinheiro Machado, em São Pelegrino. Esperamos por você. Tua Rádio. Informação e a melhor música para o seu dia ficar melhor. Vamos ter a vida, viver é celebrar. Caminhos da Fé. Missa Dominical. Coordenação Geral. Frei Marcelo Carvalho e Ismael Sartor. Participação. Frei Capuchinhos e equipes de liturgia e canto da Imaculada. Oferecimento, Loja Guarani, muitas novidades e linha completa para todas as idades. Rua Pinheiro Machado, 2463, entre a Moreira César e Coronel Flores. Festas, amigos e amor, vamos celebrar. Vida, morte, paz e dor, vamos celebrar. E agora, passamos a falar diretamente da Igreja Imaculada Conceição para a transmissão da missa deste domingo. Festas, amigos de amor, vamos celebrar. Você ouviu o Caminhos da Fé, que hoje teve na produção e apresentação Daniel Rodrigues, gerência geral de Heron Boeix e superintendência do Frei Álvaro Moraes. Agradecemos a tua companhia de sempre e continue ligado aqui na sua rádio, a rádio do teu tempo. Bom dia e um excelente domingo pela frente. Tchau, tchau.